não fala que solteiro cê tá bem melhor. Terminamos fazem 20 e poucas horas. Já vou dizendo, se prepara, vou pegar, prometo. Quando cê vê o tamanho da sua cama, no labirinto do seu quarto, pra onde correr vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. Essa daqui, apaga aqui. Quando perde o amor, daqui a pouco sua cabeça esfria. Vai correr atrás daquilo que já tinha. E eu já vou ter superado o amor. Oh, oh, oh. Não fala que solteiro cê tá bem melhor. Terminamos fazem 20 e poucas horas. Já vou dizendo, se prepara pro pior. Quando cê vê o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto. Pra onde correr vai dar de cara com o passado. Vai doer, vai doer, vai doer. E pouco a pouco sucesso meu, hein, gente? Agora sucesso Priscila Senna, se liga nessa letra, mulherada, pra vocês, hein? Se liga!